ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre. Apresentação Luiz Augusto Golo. Quarta-feira, dia 6 de agosto, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar da difícil relação entre mídia e... Aliás, não é a difícil relação entre mídia e população, porque é verdade, e o público, porque é verdade, o público, ele se beneficia, na verdade, de uma forma direta ou indireta do que a mídia disponibiliza diariamente, ininterruptamente. A discussão nossa aqui hoje é uma discussão intestina, uma discussão interna do papel da mídia, dos caminhos da mídia, o que está acontecendo na mídia, em especial na mídia carioca. E muitos dos nossos ouvintes têm acompanhado, porque o Tema Livre é um programa dedicado a esse espaço, é um espaço para discussão de comunicação pública. Então as pessoas interessadas têm acompanhado essa conversa aqui. Aliás, só um dos convidados não participou ainda do programa aqui. Hoje nós temos três pessoas: a Cláudia de Abreu, que é secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do município do Rio de Janeiro; o Alcir Cavalcante, que é da Comissão de Liberdade de Expressão e Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI; e a Raquel Boechat, que é do coletivo Carranca, fundadora e é uma das condutoras do coletivo Carranca, que é um exemplo de mídia alternativa, mídia alternativa moderna. Porque sabe o que, Raquel? O Alcir estava conversando ainda há pouco, o Alcir é do tempo da mídia, como eu, é do tempo da mídia impressa contra a ditadura, da censura prévia, então dos jornalistas que não veiculavam nos seus veículos, então eles apelavam para imprensa alternativa, que vivia driblando a censura, driblando o governo, essas coisas todas. Hoje me sinto um pouco pasquinho no Carranca. Na verdade, no final das contas, a gente está fazendo um avanço tecnológico, mas a situação, ela muda um pouco. Eu acho que naquele tempo a mídia toda, ela era contra o Estado, contra o governo, né? Era contra a ditadura, a população era contra a ditadura, as pessoas iam para a rua se manifestar contra a ditadura, os sindicatos eram contra, todo mundo era contra a ditadura, então havia uma unidade de pensamento que era uma coisa meio monolítica. E quando você redemocratizou, os interesses começaram a se manifestar mais claramente, os interesses da grande mídia, principalmente ela que comanda e ficou com a fatia, né, da formação da opinião pública, que é o que está, no final das contas, em discussão aqui. Mas houve uma confusão em função da reunião de pessoas que foram presas no sábado, dia 12 de julho, véspera da decisão da Copa do Mundo. Em todo o país, pessoas foram presas, e aqui no Rio de Janeiro foram para parar no complexo penitenciário de Jericinó, e de lá saíram e por intermédio da ONG Justiça Global, e creio que também com a participação do Grupo Tortura Nunca Mais, foram parar no Sindicato dos Jornalistas, que cedeu o auditório para uma reunião, e onde haveria essa discussão de imprensa com esses manifestantes por conta das agressões que os manifestantes promoveram contra os jornalistas na saída do complexo de Jericinó à noite, dias antes. E a partir daí, a imprensa, a grande mídia, tomou partido, a coisa começou a se dividir em várias frentes, e chegamos ao ponto de a ABI, junto com a FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, solicitar ou pedir em nota oficial, se posicionar pela destituição da atual diretoria do sindicato, a renúncia da Paula Mayran, que é a diretora presidente do Sindicato dos Jornalistas. E isso provocou também reações na classe dos jornalistas, os jornalistas que apoiam a Paula. Em resumo, é isso tudo que nós vamos abordar aqui. Eu vou começar passando a palavra aqui para a Cláudia, porque é representante do sindicato, para que ela faça uma parte. Como é que está essa situação hoje? Haveria uma plenária na segunda-feira, não houve anteontem, não houve por causa da morte de uma colega do Jornal Extra, e vai acontecer amanhã. Como é que está o clima, Cláudia? Bom dia. Bom dia. Bom, primeiro eu queria esclarecer o que de fato aconteceu lá naquela coletiva, né? Você até falou a reunião das pessoas que foram presas, mas não é exatamente o que estava previsto para aquele local. O que aconteceu de fato foi o seguinte: a coletiva ela foi solicitada pelas entidades de Justiça Global e Tortura Nunca Mais, e tinha o objetivo de criar um diálogo entre os parentes dos presos e a mídia. Então, claro, como qualquer coletiva, só iriam lá os jornais e revistas e TV e rádio que tivessem interessados em fazer esse diálogo, né? A questão é que na véspera, à noite, teve a saída de Bangu e lá, infelizmente, mais uma vez um jornalista foi agredido e foi agredido mais uma vez também, não foi dessa vez por agentes do Estado, foi por manifestantes, né? No caso, por conta de toda aquela confusão da saída e tal, alguns queriam gravar, os parentes e manifestantes não queriam que as imagens fossem feitas e, infelizmente, mais uma vez aconteceu a agressão, o que é um absurdo, né? E após esses fatos, realmente o clima de diálogo estava um pouco comprometido, né? A gente tem que reconhecer isso. Então, pela manhã, quando as pessoas foram até a coletiva, inclusive a presidente do sindicato, ela nem participaria da coletiva, porque não havia motivo, ela estava lá no sindicato, porque ela costuma estar no sindicato. Mas em função dos acontecimentos da véspera, todo mundo quis uma palavra dela, o que é mais do que natural e justo, né? Então ela sentou, deu os esclarecimentos todos que foram pedidos e continuou o encaminhamento da coletiva. Os pais, primeiramente, deram seus depoimentos de uma forma tranquila, mas também criticando não só o Estado, mas também o que eles liam na imprensa. E a coisa subiu um pouco de tom quando um dos advogados, que também é pai de um dos manifestantes, fez uma fala realmente mais agressiva e foi imediatamente cortado pela Paula, até de forma agressiva também, para que não continuasse naquele tom, né? Então, houve esse mal-estar criado, sim, de fato. E o problema principal foi que, após esses acontecimentos, apesar de que algumas mídias, aliás, muitas mídias trataram as coisas como aconteceram, e aí eu vou citar exemplos: Folha, Estadão, Terra, O Dia, a própria Globo News fez uma matéria digna sobre o que aconteceu ali dentro, mas infelizmente o que saiu no Jornal Nacional e o Globo foram fatos que não aconteceram, como por exemplo a questão da expulsão dos jornalistas, que nunca aconteceu ali, como qualquer pessoa que estava ali pode comprovar. Essa distorção dos fatos nesses dois veículos acabou gerando uma repercussão muito negativa dentro da categoria e fora também, até porque as pessoas começaram a discutir coisas que não tinham acontecido, né? E aí aconteceu toda essa repercussão. Na segunda-feira nós fizemos uma reunião e decidimos que a gente precisava conversar com a categoria sobre o que de fato tinha acontecido. Então, imediatamente, no dia seguinte de manhã, convocamos a categoria para uma plenária para a semana seguinte, que seria na segunda-feira, para essa conversa, para um diálogo franco e aberto, porque nós sempre tivemos abertos ao diálogo. Sempre, como todas as vezes, as pessoas podem comprovar isso. Há diferença de opiniões em relação a alguns fatos, mas as mentiras que foram veiculadas é que tornaram a situação grande como foi. E aí um grupo de jornalistas, no final da semana passada, entregou um papel, um documento, com nomes e números de alguns registros profissionais, pedindo para nós, do sindicato, renunciarmos, porque seria um absurdo não só a realização da coletiva, mas todo o trabalho que o sindicato vem fazendo ao longo do último ano, que é a questão da relação com os comunicadores populares, que nesse documento os comunicadores populares, por exemplo, são colocados como um dos grupos que atacam jornalistas. Então, essa é uma das motivações para a nosso pedido de renúncia. Por exemplo, o que o documento fala é que... Vou até ler, porque eu acho que é justo que as pessoas saibam o que está escrito aqui. Não sei se todo mundo leu, né? Aspas. A insistência da diretoria em criticar de forma genérica, agressiva e irresponsável o trabalho da imprensa colaborou para acirrar e justificar as hostilidades contra os profissionais encarregados de cobrir as manifestações. Fecha aspas. Isso foi assinado por quem? Isso foi assinado por um grupo de jornalistas. Um grupo de jornalistas. Não é uma associação, não é nada. É um grupo de jornalistas com o registro profissional do lado. E sim, sendo que o seguinte, tem umas 700 assinaturas e pouco aqui, sendo que apenas 254 registros profissionais. Sim. Boa parte nem do Rio de Janeiro são. Sim. Então a gente nem sabe o tamanho, da oposição, embora reconhecemos que é grande, mas muito disso é porque as pessoas não sabem os fatos que aconteceram lá. Eu queria que o Alcir entrasse nessa conversa também, porque ele é o representante da Comissão de Liberdade de Expressão e Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa, e a ABI é signatária e subscreveu juntamente com a Federação Nacional dos Jornalistas um documento, o que é uma coisa oficial, também endossando essa posição dos jornalistas que individualmente fizeram esse manifesto. Você, como é que é? Explica, eu gostaria que você explicasse a situação da ABI. Bom dia, Alcir. Bom dia. Eu agradeço o convite da diretoria da Rádio Nacional e do Golo em particular. A questão da ABI é a seguinte: houve uma, desde a morte do Maurício Azedo, que há uma divisão clara de força dentro da ABI. Talvez uma sucessão, na questão da sucessão do Maurício. A ABI enfrenta uma fase difícil por vários motivos. Aliás, não é só a ABI. Os sindicatos atravessam também, as associações atravessam, porque é uma fase própria do capitalismo, entendeu? É a dissolução do movimento sindical, o desmantelamento do espírito associativo e, enfim, a diminuição de frente de trabalho e por aí afora, entendeu? Isso é próprio dessa fase, entendeu? Então, na questão da Associação Brasileira de Imprensa, na qual eu sou o representante da Comissão de Direitos Humanos, que ainda permanece. Segundo o parecer da juíza, na segunda-feira, essas últimas semanas tem acontecido uma série de acontecimentos. Juíza o quê? Que juíza é? Ela entrou aí com... Juíza Bandeira de Mello é uma questão da se haveria ou não eleições da ABI. ABI. Ela considera que a diretoria da ABI claramente é uma administração provisória. E sendo uma administração provisória, eles têm que agir de maneira provisória. Entendeu? Há uma questão de tentar dissolver a comissão, porque são três comissões. As outras comissões não funcionam. Inclusive, elas são eleitas pelo conselho, representam um conselho deliberativo que é autônomo. Então, como há uma cisão, eles querem dissolver essa última comissão que atua, graças também à presidência do Mário Augusto Jacob Schindler. Que é essa comissão que você integra. Que eu integro, eu sou secretário. Entendeu? Uma coisinha aqui, rápido, assim, que a situação da ABI não é tão simples quanto você disse na primeira frase, na verdade. Essa questão a nota oficial assinada pela ABI, pedindo a destituição e a renúncia do pessoal do sindicato, você acredita que nessa situação em que a ABI se encontra, se fosse uma nota pedindo o impeachment do presidente da República, como foi na época do Collor, junto com a OAB, seria assinada também? Olha, a questão é o seguinte: naquela época do impeachment do Collor havia uma mobilização de massas, é diferente. É diferente como também no caso desses ativistas. Um mote dos ativistas, para entrar no caso dos ativistas direto, é: eles não nos representam. Óbvio, os três governos não me representam. Mas não vou sair por aí quebrando banco, nem incendiando carro de reportagem, nem chutando cachorro, entendeu? Mais ou menos como eles têm feito. Voltando para o caso ABI, eles estão sob uma decisão judicial. Então interessa a eles também, até é mantido pelo site. Eu falei com o Golo de início que o site é como existe característica do jornalismo chamado moderno, entre aspas, ou neomoderno, como qualquer conotação que seja, a apuração feita é sentado na cadeira via internet e nem sequer via telefone. Os repórteres não saem às ruas, dificilmente saem, então eles não sabem o que acontece nas coisas. Provavelmente o site da ABI, comunicado ao Signício, presidente provisório Tarcísio Holanda, que mora em Brasília e não sabe muito bem o que acontece no Rio de Janeiro, porque ele não faz o chamado trabalho de campo. Então, colocar no site a chamada mídia hegemônica, que eu não acho tão hegemônica assim, coloca as agências transnacionais, as quatro, e as grandes agências nacionais, Globo, Estado, Folha. Eu posso dizer, modestamente, porque eu trabalhei em todas elas, desde o pior jornal, em questão de grana, ao melhor jornal em questão de grana. Uhum. Entendeu? Então, a mídia, de fato, a mídia não representa a população. Essa é uma verdade. A questão da velocidade da informação, que é uma característica dessa fase do capitalismo, propõe uma apuração feita de qualquer jeito. O melhor notícia é que chega primeiro. Então, o nosso nobre presidente, que não me representa muito, colocou isso no site como um ataque direto ao sindicato jornalista, do qual os repórteres que lá trabalham nem sequer ouviram outra parte, entendeu? Uhum. O que é preocupante, entendeu? Você acredita que haja um campo de negociação para que haja entendimento entre o sindicato, a ABI, a própria FENAGE, para que essa situação seja resolvida de uma forma que não seja beligerante, que não seja de confronto, assim, aberto, como está acontecendo? O que acontece também é o seguinte, eu incluiria a Abrage, no qual eu tive, junto com o Mário Augusto, em Dobradinha, ter participado da criação da Abrage no Sindicato de Jornalistas, há uns anos atrás, em 2002. A Abrage é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Tudo é o que alguns teóricos chamam de bloco histórico, é um bloco só. Sei. Entendeu? Você compreende o que eu quero dizer. Então, é complicado, só que esse chamado bloco histórico, eles são representados por pessoas ligadas a uma... Aí volta um termo que eu não gosto, chamado mídia hegemônica, mas de fato é uma realidade. Os representantes de uma determinada conglomerado, eles são os representantes da federação, os representantes da... Agora, no caso, seria da ABI, no caso de uma série de... da Abrage, tem a série de representações, entendeu? E fica um pensamento mesmo monobloco. Entendeu? Pensamento único, né? Pensamento único, mesmo um bloco, entendeu? O que é complicado, as chamadas mesas alternativas, que ela pertence, eu acho que elas têm, como eu comentei a você, que você foi um do repórter, que... No fundo, numa população de 200 milhões de habitantes, ninguém lê, ninguém vê, entendeu? Fica uma minoria, minoria mesmo. Então a informação fica, eu mesmo fiquei pensando, que eu estava lá na SBT dando entrevista justamente sobre o caso, que, poxa, que houve no sindicato, os jornalistas foram expulsos. Agora, nesse imbróglio todo, tem um fato concreto. Os dois telegrafistas, trabalhadores de imagem, foram atingidos violentamente. E isso é inconcebível, isso é sem defesa. Eu repito o que eu falei, é o Globo e SBT. Os ativistas, que eu acho que também não representam os manifestantes, de casa eles dizem, o governo não me representa, não sei quem não me representa, o sindicato não representa, eles não representam os manifestantes. Eles deram o chamado tiro no pé, eles vão ficar sem defesa. Eu acho que ficando sem defesa, eles vão ficar gritando e dando cabeçada na parede. Legal, eu queria passar a palavra para a Raquel. Antes, eu vou fazer o registro aqui de que nós estamos no tema livre de hoje, tratando sobre essa questão da confusão entre sindicatos dos jornalistas no município do Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Imprensa, Federação Nacional dos Jornalistas, tudo em torno da prisão dos manifestantes, da liberação dos manifestantes e da agressão a jornalistas em manifestações públicas que houve, como a Cláudia destacou aqui no começo do programa, um estopim que foi aceso na libertação dos manifestantes, que aconteceu na véspera dessa reunião no Sindicato dos Jornalistas, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Foi uma coincidência infeliz, uma triste coincidência. A Cláudia Boechat, que está aqui conosco também, ela vem da TV Educativa, depois TV Manchete, vem de uma mídia grande, vem de uma militância profissional já calejada disso aí, mas está na origem da mídia Ninja em junho do ano passado e agora está no coletivo Carranca, que também é uma mídia alternativa, moderna, contemporânea. E eu gostaria que você falasse do seu ponto de vista, Raquel, como é que você vê isso? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia aos colegas aqui presentes. Eu, na verdade, assim, eu recebo com muita lisonja, né, a toda a modernidade e os elogios com relação ao Carranca, mas, na verdade, eu nem sei te dizer se há tanta modernidade assim, porque eu acho que o que a gente tenta fazer é, muito pelo contrário, o resgate do velho, né, um resgate quase literário, né, dos fatos e de tentar trazer o que de fato aconteceu, até com uma narrativa um pouco mais crônica. No nosso caso, nós somos muito menos factual, né, de uma linguagem, por exemplo, usando a mídia ninja como uma referência pela popularidade que ela tem, né, a mídia ninja é muito mais factual, né, o que está acontecendo agora, a reunião, o streaming, o ao vivo, isso, aquilo, a gente também tem o streaming, etc., mas a gente procura fazer uma análise um pouco mais calma, um pouco mais aprofundada, com entrevistas. A gente usa telefone, a gente vai pessoalmente às pessoas. Talvez um pouco reflexo dos meus quase meio século de idade, do tanto jornalismo e dos tantos jornalistas que a gente tem dentro do nosso grupo, né? Isso sem querer criar, nesse meu comentário, nenhum tipo de, mais uma vez, racha entre quem faz comunicação e tem diploma ou não, né? Porque eu acho que isso é um reconhecimento que, apesar de eu, Raquel Boechat, ser a favor, por exemplo, do diploma, eu sou absolutamente a favor e abro os braços a todos que não têm e que são comerciantes e que são, sei lá, donos de agência de qualquer coisa, e que fazem comunicação. Essa é a nossa realidade mundial, né? A gente não vive mais, não existe mais uma propriedade, sob o ponto de vista da divulgação e da notícia, o alcance que ela vai ter, né, dentro da perspectiva do ser miúdo e ser nanico, é outra perspectiva, mas a perspectiva da produção da notícia e dessa notícia, ela não ficar restrita simplesmente a quem a produziu como fonte, mas essa fonte ser a propagadora e ser o comunicador, né, ela é uma realidade. Ela é uma realidade que não só vamos usar entre aspas aqui a grande mídia, ou a hegemônica, ou o nome que se queira, a clássica, a tradicional, as grandes empresas de comunicação, elas têm ainda esse poder, obviamente que têm. Né? E elas vão fazer, se elas quiserem fazer qualquer pauta que o coletivo Carranca queira fazer, talvez com uma possibilidade de competência, que eu quero dizer, não do ponto de vista técnico, mas competência do ponto de vista de estrutura, né? Vão dar um show que a gente não vai conseguir dar, provavelmente, né? A grande questão é que são as pautas e os temas e o ponto de vista dessas pautas e desses temas que não interessam serem tratados de determinado ponto de vista. Né? Você acha que aí é que está a origem dessa divergência? Eu acho que essa confusão ela é muito anterior à porta de Bangu e a essa entrevista coletiva. Ela está no cerne do ser jornalista dentro do mercado de jornalismo, do jornalismo brasileiro. Talvez até mundial. Eu estou falando daquele que eu vivo, que eu posso testemunhar. Né? E isso é muito lamentável, porque, na verdade, há muitos anos a gente vive um jornalismo que, se não chegar um release na redação dizendo o que aconteceu, parece que a terra não girou. E é de uma tristeza isso, porque a nova geração, eu quando estava na faculdade ainda, final dos anos 80, já era visível que se você que quisesse fazer, por exemplo, um jornalismo de televisão, se você não aparecesse na passagem da matéria, que é aquele trecho que o repórter aparece falando e tal, como se a sua matéria tivesse sido menor e você tivesse sido incapaz, enfim, e por aí vai. Há uma vaidade por trás disso, quer dizer, deixou de ser a informação relevante eu aparecer porque o meu óculos levou o tiro da bala e está rachado, então eu sou uma prova visual com meu óculos rachado, para ser aquele que vai, então, não, vou separar a informação mais importante para botar aqui nesse pedaço para poder isso não cair de jeito nenhum. Eu estou citando alguns exemplos, que não são todos, que não cabe aqui nesse espaço, não é nem o caso, mas assim, existe uma crise no fazer jornalismo, que qualquer jornalista sabe que existe. Né? Houve, inclusive, uma entrevista ao vivo com Caco Barcelos, poucos anos atrás, em que ele, na Globo News, deixa os colegas dele num constrangimento corporativo, porque ele diz, eu não acho que o jornalismo anda bem. Né? Então, assim, eu acho que existem questões a serem elogiadas, mas existem problemas que têm que ser avaliados, tem que haver um meia-culpa ou uma reflexão, e isso se reflete, os anos vão avançando e isso acaba repercutindo na rua. Uma coisa que, só para poder chegar ao ponto objetivo aí da questão dessa crise, né? Eu, particularmente, todos os meus colegas do Carranca, isso é motivo de conversas nossas, assim, ou que seja de bar ou que seja de reunião de trabalho, né? A questão da agressão a jornalistas, a gente rechaça qualquer tipo de violência. Não, nós não aprovamos isso. Seja ela jornalistas ou qualquer um, jornalista não tem sangue azul. Jornalista algum é mais especial porque apanhou por ser jornalista. Né? Por ser um canal do alicerce da democracia, isso não existe. Qualquer pessoa não pode apanhar, simplesmente. Né? Aliás, jornalista se sente muito sangue azul. Isso é um problema também, porque o afasta da matéria e do chão. Né? Então, assim, existem tantas questões a serem refletidas, né? Que o espaço é pouco. Não, a gente pode seguir várias vezes, pode seguir no almoço. Nós vamos fazer vários programas sobre isso aí. Eu queria voltar aqui a Cláudia, porque afinal de contas é mais uma provocação aí, essa intervenção da Raquel. Realmente, a questão da velocidade da informação ser prioridade é uma coisa absurda, né? A gente tem visto cada vez mais, com mais frequência, matérias mal apuradas, né? E aí isso passa tanto pelo fato de que a velocidade é mais importante, como pelo fato de que hoje o jornalista tem que produzir muito, né? Ele tem que produzir muito mais informação do que ele produzia antes. Então, ele não tem muito tempo para confirmar. Ele coloca aquele fato na boca de alguém, aspas, que acabou, ele não confirma. Nem sempre ele pode confirmar. Claro que não é que o jornalista não queira fazer isso. A pressão do trabalho faz, infelizmente, com que ele acabe, muitas vezes, priorizando lançar antes mesmo de ter a certeza total sobre o assunto. Né? Recentemente, grandes veículos mataram pessoas, né, que estavam vivas. Uhum. E isso é exatamente porque ouviu e não liga de volta para confirmar. Ouviu, bota no ar. E não pode ser assim, né? Isso é falta de responsabilidade. E em relação a essa questão da agressão aos jornalistas, eu acho que uma coisa importante de ser dita, e a gente tem conversado muito com os movimentos sociais nesse sentido, é de que essas agressões só estão servindo para fortalecer o discurso autoritário. Porque a agressão ao jornalista acaba servindo como desculpas absurdas para determinadas ações do Estado. Né? Isso a gente não pode permitir. E uma coisa que eu queria comentar também é que você falou da questão do apoio da FENAGE e tal, eu vi isso também na rede, e nós então resolvemos entrar em contato com o presidente da federação, porque há informações desencontradas sobre o assunto. E ele afirma que a FENAGE não apoia esse movimento, que a FENAGE vai aguardar os fatos para se posicionar, ou seja, não estaria apoiando esse abaixo-assinado que o presidente da ABI abertamente disse que apoiava. Agora, há, de fato... Só um parênteses, contrariamente à ABI, a FENAGE apareceu na televisão, ele, o presidente da FENAGE, apareceu na televisão se pronunciando sobre essa questão. Não sei se... Não sobre o pedido de renúncia. Não sobre a renúncia em si, essa coisa, sobre esse imbróglio, na verdade. Mas eu digo porque a ABI não apareceu e ele apareceu, quer dizer, então isso também mostra que há uma visibilidade aí que é seletiva. Por que a ABI não apareceu se a ABI é a principal signatária disso? Ele até nega que tenha assinado esse tipo de documento. Pois é, na verdade a pergunta é, por que a gente também não estava lá ali do lado dele dando a nossa opinião, né? Então, acho que quem acompanha o movimento sindical sabe que nós estamos de um lado e a federação está do outro. Temos um trabalho de oposição, então não é uma coisa simples. Mas a institucionalidade, né, eu acho que precisa ser preservada. E é respeitada pela FENAGE, segundo a declaração dele para você no sindicato, pelo telefone. Sim, a declaração, a conversa foi com a presidente Paula Mayra, a conversa de que a federação não apoia esse tipo de atitude, mas que até naquele momento a gente está cobrando uma posição oficial pública escrita, mas isso ainda não veio, mas foi a conversa tratada ontem. Mas há sim, pelo menos um diretor da federação que assinou esse abaixo-assinado, mas segundo foi colocado, essa é uma posição que é individual, não é da federação. Eu queria puxar um pouquinho atrás aqui, porque a Raquel lembrou uma coisa muito importante, essa dissociação da mídia com a opinião pública, ou seja, com a sociedade, não é de hoje, não é dos movimentos de 2013. E isso, ou se você que é veterano como eu, há de se lembrar de 82, quando surgiu pela primeira vez na rua aquele bordão: o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, por causa daquela questão do Proconsult na eleição do Brizola aqui para o primeiro governo do Rio. Você lembra disso? E ali houve não só a virada de um carro de reportagem, como um repórter, que eu não me lembro o nome, Paulo qualquer coisa, teve que sair correndo. As fotos da ditadura nos anos 60, 70, são imagens de carros da imprensa virados e de violência. Eu me lembro, eu participei disso. Eu trabalhava no jornal Globo, quando o Maneschi, junto com o Paulo Henrique Amorim e Procópio Mineiro, um outro que eu não me lembro, tratado chamado escândalo Proconsult. Então, eu fui cobrir numa delegacia, então, alguma coisa relativa. Aí os manifestantes me hostilizaram. Na época eu era jovem, né? Bastante jovem e bastante disposto ao enfrentamento. Então eu fui os manifestantes e disse que eles eram os idiotas, para não dizer outro nome, porque eles estavam se manifestando contra mim, então eles fossem para a casa do Dr. Roberto e tentassem alguma coisa lá. Foi cortado assim, entendeu? E eles recolheram... Eles se recolheram. Agora a questão também que os ativistas, entre aspas, pretenderam, da não cobertura de uma situação, isso é uma aberração. Entendeu? Eu repito o que eu falei em emissora de televisão. Se uma pessoa, quem foi preso ou quem assiste uma libertação de prisioneiro, isso é um momento de extrema alegria. Tanto que assim, isso eu pulando igual criança, entendeu? Então, eu não entendi até hoje. Os sujeitos são uns ativistas que veem as ideias de Bakunin, de outros Prudhomme, tudo completamente equivocados. Inclusive a professora da UERJ está totalmente equivocada, ela devia de repensar essas táticas de... Vai lembrar a ação é mais ou menos parecido com o que foi a ação popular, só que a ação popular foi nos anos 60, quando não havia nada, nem programa do teu, não havia nada, nem eu poderia estar falando aqui, nem ela, estaríamos todos presos, entendeu? A nossa democracia é muito ruim, mas é melhor do que a ditadura. Agora, esse exemplo que você citou do começo dos anos 80, em que você peitou manifestantes, e ali eram claramente manifestantes políticos, era pessoal do PDT, que estava ali, da Brizolândia, é uma coisa que você enfrentou e eles calaram a boca. O que eu percebo, eu percebi, principalmente naquela repórter da Globo, que foi intimidada na Nossa Senhora de Copacabana, ali no Pavãozinho, é que veste a carapuça. Quer dizer, e era um casal que estava gritando ali, a gente vê no vídeo. Eu vi esse vídeo. Casal gritando, e a Beth não compra briga, não faz como o Alcir, não vai para cima. Diz, vem cá, qual é o problema de vocês? Eu estou trabalhando aqui, o que é? Você não trabalha não, cara? Está no horário de trabalho, como é que é? Entendeu? Eu acho que falta essa, que é uma maneira de você firmar a posição e mostrar que você está fazendo a sua função. Ele acha que existe... O Golo, há um ódio generalizado. Eu anteontem fui entrevistar o professor Paulo Bahia, meu amigo pessoal, inclusive ele foi sequestrado nas primeiras manifestações para fazer um estudo, chamado estudo de caso, sobre isso. Paulo Bahia está saindo fora do negócio, ele está se aposentando. Obviamente, talvez por essa influência, entendeu? Qualquer pessoa que observe, há um ódio generalizado contra tudo e contra todos. Desde reunião de condomínio até em supermercado, em fila de banco, entendeu? Há um ódio generalizado que não vai levar a nada. Os governos não nos representam, talvez seja o motivo do ódio generalizado. Em contrapartida, a grande imprensa também não nos representa, os sindicatos não nos representam, à exceção de dois ou três. Quer dizer, os associações, os senadores, também, os governadores, os vereadores. As associações, do qual também pertenço, que eu sou secretário-geral da Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos, também pouco representam. Isso, repito, é uma fase do capitalismo que Ernest Mandel chama de capitalismo tardio. Enfim, tudo é relacionado a tudo, feliz ou infelizmente. Eu me lembro que na tragédia que nós vivemos na perda do nosso colega Santiago em fevereiro, essa questão do ódio, ela ficou muito latente, né? E as redes sociais, elas são uma prova, né? Uma plataforma do ódio. O Facebook é uma coisa impressionante, que me passa a sensação de que a gente está na beira de uma guilhotina esperando o pescoço cair de alguém, né? Dos vários alguém que estão para cair. Porque é assim que, inclusive, os, entre aspas, pessoas do bem, né, se comportam na rede social. Né? Eu vejo imagens da guerra com crianças com meio corpo ou sem cérebro, e as pessoas publicam porque elas acham que tem que mostrar, porque é importante denúncia. Se divulgar, pra, olha só o que está acontecendo lá, denunciando e tal. Coisas que no meu tempo de estudante de jornalismo, de primeiros anos de carreira, ou enfim, eu aprendi que pertencia às primeiras páginas dos jornais que sangravam, né, e que eram de um nível baixo de jornalismo. E eu comento isso, aí alguém pode dizer, ah, mas isso são as pessoas que não são jornalistas, que são os que frequentam as redes sociais, rede social vai no impulso, as pessoas vão compartilhando, né? E desde o ano passado nunca curtir e compartilhar foi uma coisa tão séria, né? Mas, de qualquer maneira, o que acontece é que eu vejo também colegas jornalistas fazendo isso, né? Na época da morte do Santiago, que é um assunto delicadíssimo, a gente não pode tocar no nome de Santiago, que parece que a terra treme, e com todo o respeito à alma dele, de qualquer ser humano, na época você não podia contra-argumentar qualquer outro detalhe que estivesse no cenário da morte dele, que parece que você estava querendo minimizar o que tinha acontecido, mesmo antes dele vir a falecer, né? Você não podia questionar que a Band não tinha equipamento de segurança, que ele, se tivesse equipamento de segurança, teria sido negligente com ele mesmo, né? Se ele foi ali rapidinho para fazer o último take, foi sem capacete, foi sem colete, foi não sei o quê. Enfim, quais fossem as questões que você quisesse debater aí, ali... Na verdade, você vai culpabilizar a vítima. Isso aí é uma transferência Eu entendo o que você está dizendo. Eu tô querendo trazer. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Sempre então, vai ter. Por isso que é difícil tocar. E, na época, essa questão do ódio, ela ficou muito... foi quando eu senti, né, dentro da perspectiva do jornalistas versus jornalistas, né, que isso ganhou uma proporção. Né? Porque mesmo a partir dali. Uma proporção pública, que eu quero dizer. Sim, é até uma coisa que eu queria comentar, que foi uma coisa que a gente achou tão absurda, estranha, para dizer o mínimo. Que na época, justamente quando nós começamos a falar que o Santiago precisava estar com equipamento de segurança, é uma questão mínima, né? Algumas pessoas disseram que a gente estava culpando a empresa quando deveria culpar manifestantes, né? Botando uma coisa em oposição à outra, quando não são coisas opostas. Não são. É um absurdo qualquer manifestante agredir jornalista, ponto. Agora, isso não significa que a gente não vai falar da culpa da empresa, pelo contrário. Né, foi justamente a partir do caso Santiago, nós conversamos com o Ministério Público e denunciamos o caso porque os equipamentos de proteção deveriam estar sendo utilizados. Né? No caso Santiago existia a questão da cúmplice de função, ele dirigiu o carro, além de fazer as imagens, tem toda uma série de problemas que já acontecem naquela empresa. Então, nós apresentamos uma denúncia no Ministério Público. A partir dessa denúncia no Ministério Público, foram feitas uma série de recomendações que, inclusive, tem hoje que ser cumpridas, não só pela Bandeirante, mas pelas outras empresas. Então, na verdade, houve até uma resposta, digamos assim, no Ministério Público em relação a isso. Em relação à questão dos manifestantes, eu até queria lembrar para vocês, né, na época se discutiu muito isso pelas redes sociais mesmo, sobre a apuração que foi muito apressada. Né? Quer dizer, está claro que aqueles dois participaram daquele processo, mas a gente não sabe se foram só os dois. Né? Haviam várias pessoas, algumas fotos de pessoas que poderiam ter participado daquele processo. Olha o que tinha de gente de camiseta cinza. Aonde? Pois é. Né? A quantidade de fotos de pessoas. Exatamente. É. E aí o processo foi apurado rápido demais e fechado. Então, isso nos preocupou muito, inclusive, porque a gente não sabe se todos os envolvidos no fato, de fato, no caso Santiago, estão presos. Dois sabemos que estão. Tem duas mas pessoas e, nós, presas. Em função disso, um pouco tempo depois desse caso Santiago, houve um evento no sobre segurança em Brasília, com a presença de vários ministros, inclusive o ministro da Justiça, e lá nós pedimos a continuidade das investigações, porque a Polícia Civil já tinha fechado o caso. Mas no caso, enfim, o ministro Cardoso disse que não poderia continuar as investigações porque, enfim, não seria da alçada do governo federal. E nos preocupa, porque a gente não sabe se foram só dois que participaram desse assassinato. Eu queria meter o bedelho nisso aqui, até para puxar você, Cláudio, porque eu acho que nessa ação dos sindicatos dos jornalistas aqui no município, na cobrança às empresas, somando a isso, a participação mais ativa dos sindicatos nas discussões trabalhistas e na discussão ética do exercício da profissão, eu acho que está a raiz ideológica do movimento contra a atual diretoria, entendeu? E voltando, só para você vai tocar nisso aí, mas eu queria lembrar que no caso do Santiago Andrade, as duas pessoas que estão presas porque deixaram um rojão no chão e aquele rojão atingiu, e elas estão presas com homicídio em primeiro grau, triplamente qualificado, como se tivessem dado um tiro na cabeça do sujeito. Se não houvesse a lei da física para o rojão e aquilo tivesse sido uma situação muito triste, lamentável. Isso aí é aquela situação dos corintianos em Oruro, em que eles soltaram o rojão e o rojão matou um torcedor do time adversário, que era um boliviano de 14 anos. E ali acabou, mesmo com toda a confusão que foi armada, acabou a coisa andando, né? Aqui parou e não anda. E eu queria que você voltasse a essa questão, até a ideológica da atuação do sindicato sob a direção da presidência da Mairan, nessa discussão da empresa da segurança, da empresa respeitar a ética, o código de ética de jornalista e, em suma, de não explorar a mão de obra, de pagar hora extra, essas coisas que estão incomodando os patrões e, por isso, também engrossa o caldo de pedir cabeça. Não, com certeza. O número de denúncias que a gente tem recebido tem se multiplicado cada vez, né? Nós fizemos uma série de ações contra diversas empresas, inclusive que ainda não tinham sido incomodadas. Então nós fizemos visitas em agências de notícias, em várias redações, encaminhamos diversas conversas, algumas diretamente com a empresa que se dispuseram a conversar, algumas que não se dispuseram a conversar, nós conseguimos algumas conversas via Delegacia Regional do Trabalho. Em relação, por exemplo, à questão do Jornal Globo, que diariamente agora nós somos pauta do Jornal Globo, amanhã, quinta-feira, a gente tem uma audiência justamente sobre um processo que nós estamos fazendo contra o Jornal Globo, que é por conduta antissindical, por conta de um editorial que foi publicado logo no início da nossa gestão. Então, nós pedimos não só direito de resposta, como também indenização. Então, a gente sabe que isso certamente está incomodando muito o Globo, né? E, obviamente, se a diretoria do sindicato cai, esse processo perde o fundamento. Então, não nos parece à toa que o Globo não tenha apenas feito uma matéria distorcida a ponto. Ele continue fazendo uma campanha, porque a ele, mais do que ninguém, interessa que caia essa diretoria. Alcir. Eu vou abordar a questão ainda do cinegrafista Santiago e de um outro colega, trabalhador de imagem, que há 2 anos atrás... Gelson Domingos. Gelson Domingos foi morto na mesma bala, né? Por um tiro de fuzil, né, numa dessas favelas aqui. Uma operação da PM, né? Os PM todos de colete e tal. Eu representei a Comissão de Direitos Humanos junto à Secretaria de Direitos Humanos quando era a ministra Maria do Rosário, substituindo o Mário Augusto. Fui 3 vezes. E uma das vezes eu encontrei pessoalmente com o representante dela, que presidia o grupo de trabalho, doutor Tarcísio Dalmaso, e apresentei-lhe um documento. A secretaria, quer dizer, o ministério, ele agiu de uma forma estendendo. Isso eu estava em São Paulo, não era violência contra jornalistas, violência contra comunicadores. Aí eu defendi a inclusão da mídia ninja. Inclusive eu chamei o representante da mídia ninja, por meio da Paula Daibert, estudante da PUC, e de outros, acho que do Carioca e outros, e foram representantes nos debates que eu fiz na BIS sobre isso. Entendeu? Eles pediram para não sentar à mesa, acho que foi por posição, né, por princípio, sei lá, mas gravaram tudo e foram convidados, participaram e tudo. Entendeu? Hoje em dia, todos esses movimentos, eu acompanhei a primeira grande manifestação, que falam em 900 mil, 600 mil talvez, 700, sei lá, mas acima de 100 mil é uma manifestação de massa. Que a violência começou pelo aparato policial, entendeu? E terminou pelo aparato policial, quando já estava bem pacífico. Isso eu presenciei. Depois eu fiquei doente, me afastei, mas a violência sempre gera violência. Eu vi as últimas manifestações, que eu saí fora do ar uns meses, né? Fui operado. Eu vi, por exemplo, 400 policiais bem armados e 30 manifestantes. Quer dizer, era para os manifestantes fazerem uma autocrítica, que eles não representam pouca gente, e também o aparato repressivo com essa demonstração excessiva de força. Então, como eu comentei com você, quando o governo pensa em contratar 10 mil, 20 mil, 100 mil, 500 mil policiais, as escolas andam à míngua, os jornalistas estão pouco preparados, e problemas infindáveis que a gente ficaria, levaria centenas de programas apresentando problemas e talvez sem apresentar soluções. Não. Mas no caso nosso da mídia, entendeu? A mídia também deveria fazer sua autocrítica. E é muito difícil, dentro do sistema que a gente vive, uma mídia que tem, enfim, pouco dinheiro para imprimir seus jornais, seus panfletos, contra mídias que usam o processo tecnológico da última geração, entendeu? Então fica a impressão de um pensamento que é quase único, pelo menos é um pensamento que às vezes não corresponde àquela questão que as ideias não correspondem aos fatos, né? Bem, eu queria só alertar, lembrar a você que está acompanhando a conversa, que nós estamos aqui no Tema Livre na Rádio Nacional com a discussão em torno da situação de agressão a jornalistas e polícia também. O Alcir acabou de lembrar essa questão de que o sindicato também de jornalistas já apontou que 80%, ou seja, 4 em cada 5 agressões que acontecem a jornalistas em manifestações vem da polícia, não vem de manifestantes. Mas eu gostaria de nós passarmos aqui a uma rodada final, porque estamos chegando ao final, abrindo com a Raquel Boechat, que estava pedindo a palavra. Eu queria só fazer uma observação, inclusive com relação até a um pouco o que saiu aqui na mesa, na nossa conversa, porque o discurso, vou usar a expressão hegemônico, ele é tão forte que até aqui nessa mesa surgiu que as manifestações, os manifestantes, os ativistas, são aparentemente violentos per si, né? E na verdade, eu não vejo isso, né? Não é esse o motivo do nosso debate hoje, isso é assunto para muitas horas, né? As manifestações, elas diminuíram, na minha análise, muito por conta da repressão policial ao longo dos meses. O Rio de Janeiro viveu 3 grandes momentos de depressão para esse corte acontecer, e isso teve eficácia, foi competente o Estado nesse sentido. Essa violência, e ao mesmo que existe e que a gente não sabe a origem dela, ela tem, a meu ver, um pé numa questão espontânea popular de um certo grupo, mas eu acho que ela também tem o seu pé de ter sido plantada. Isso é uma teoria absolutamente sem provas, mas que é muito natural em qualquer estudo e análise de cenários de guerra, por exemplo. E o que eu vejo é que, desde o início, vários jornalistas não compreendem o que está acontecendo. Mesmo antes deles, digamos assim, daqueles que passaram a serem vítimas e alvos, porque eu cheguei a testemunhar isso. Eu estava na rua e vi uma repórter dizendo que não estava entendendo o que, que era tanta pauta, tanta reivindicação, o que eles querem, né? E ao mesmo tempo, fala-se muito que as empresas é que são as culpadas ou as responsáveis por esse discurso hegemônico do vandalismo, baderna, baderneiro, mas a verdade, esse é um discurso que colegas que estão na redação fazendo, escrevendo, acreditam nele. Não é um trabalho totalmente desonesto desse ponto de vista, é um trabalho honesto, porque muitos acreditam no que estão fazendo e no julgamento que estão fazendo, apesar de não serem no judiciário. Porque jornalista não é juiz e jornalismo não é o judiciário nem o tribunal. E isso é uma coisa que a gente tem tido, inclusive nesses debates da micropolítica com relação a jornalistas versus jornalistas e sindicato e etc. Bom, essa foi a Raquel Boechat, do coletivo Carranca, que participou com a gente aqui do debate. Muito obrigado. Agora eu queria o Alcir Cavalcante também fizesse uma intervenção final, 2 minutinhos. Eu queria... Eu tenho visto, pelo pouco que eu tenho visto e assistido, né, que que há um desentendimento generalizado. Entendeu? Houve o fato concreto que é a agressão aos jornalistas e, ultimamente, já há muito tempo, aliás, desde a Comuna de Paris, quando estava sendo implantado o primeiro registro de imagem, que a fotografia é utilizada como também uma forma de morte, de matar, uma forma de repressão. Entendeu? E talvez a pessoa que, geralmente a pessoa que está no chamado mal feito, como diz a nossa presidente, ela tem horror a ter seu rosto gravado. Esse é um motivo que as pessoas escondem o rosto, esse é um motivo que não querem ser, a não ser como arma de propaganda, que também alguns grupos manifestantes usam a destruição como arma de propaganda, que eu acho que é uma forma totalmente anacrônica do século XIX, talvez, essa manifestações ultraviolentas. E, na prática, essas manifestações de extrema violência, elas dão munição para o aparato repressivo, cada vez mais forte, cada vez atos autoritários, prisões arbitrárias, todo o desenvolvimento para as prisões são muito mal feitos, como tudo na era da tecnologia, de velocidades, tudo mal apurado. Para finalizar, dois ativistas em São Paulo foram soltos, porque viram que eles foram presos indevidamente. O material que eles tinham não provocaria nenhum incêndio. Não havia bomba, não havia nada. Não havia nada disso, nem combustível, nada disso. E só para finalizar, já que eles usam tanto certos teóricos, vou usar um também. Um edifício baseado em alguns anos de história não se destrói com alguns quilos de dinamite. Kropotkin, um anarquista. Legal, obrigado. Tá certo. Esse foi o Alcir Cavalcante, da Comissão de Liberdade de Expressão e Direitos Humanos da ABI. Agora, para encerrar o programa, a Cláudia de Abreu, secretária-geral do sindicato. Bom, eu queria comentar até que essa questão que você falou, seja, desse clima de ódio generalizado, né, que está na sociedade, que isso está preocupando muito, porque as pessoas não conversam mais. Ter opinião diferente, gente, é muito construtiva. A heterogeneidade só ajuda a construção de qualquer coisa, instituição, opinião, seja o que for, né? Mas as pessoas não querem mais conversar, elas não querem mais dialogar, elas querem se impor de forma agressiva a sua opinião. Isso realmente está acontecendo entre os jornalistas também, né? E a gente clama pelo diálogo. A gente sabe, como você bem falou, Bachar, que está realmente difícil esse diálogo. As opiniões são muito diferentes. Mas se nós não conversarmos, a gente não vai dar um fim a isso. Querer que o discurso de ódio contra os manifestantes resolva o problema das agressões contra os manifestantes de uma estupidez profunda. Porque não é agredindo quem está nos agredindo que a gente vai resolver o problema. Vamos conversar, porque a gente sabe que isso não pode acontecer. Nós sempre seremos contra as agressões a manifestantes e não só a policiais, porque isso é um absurdo. Mas vamos todos ficar calmos e tranquilos, porque agora é um momento de diálogo. E por isso, nesta quinta-feira, nós estamos chamando uma plenária para conversar sobre o assunto e juntos conseguimos construir um processo que possa, de fato, sustar essas agressões de manifestantes contra jornalistas. Porque agressão de agentes do Estado a gente sempre sofreu, infelizmente. Mas pela sociedade, infelizmente, está acontecendo agora. Plenária às 8 da noite, amanhã no sindicato, não é isso? Isso aí, eu queria registrar também o Eduardo lá do Araújo, que ligou, lembrando que a ABI foi um dos principais mentores do golpe de 64. Aliás, não só a ABI, a imprensa inteira, o empresariado, todo mundo ajudou a derrubar o Jango naquela época. Muito obrigado a você que acompanhou o programa. Amanhã nós estamos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo.